andar, qual é? Adivinha, cavalo banguela de novo. É isso. Cavalo banguela. Lá em casa, se liga aí. Graças ao tempo, no entanto que antes sinta-se fora de si, ainda mais que isso, é feliz e sinto reflexo, vendo-se num bom fluxo, pra muitos confuso, pela fase do horário veraneio, mudanças no fluxo. Tantos que se fazem no fim, eu sempre agradeço, obrigado, mas eu mesmo lucro sempre, me bota a porra toda, até não dá pra descobrir, pagar direito no que eu produzo, os beats que eu uso. Gravo no PC merda, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma MPC. Minha letra boa fica até merda no microfone do PC merda, porque eu não tenho dinheiro pra comprar uma KG merda. Se eu tivesse, eu também não ia comprar e inteirar no MPC. Minhas lágrimas vêm da lógica, seca o suco digital, confesso as forças contribuinte ao espaço falso da analógica. Origem, questão, os que mexem, fingindo no talho de olho, miragem antes. Mesmo que eu rimasse alto-falante, não desse pra ouvir nada. Depois que tudo voltasse ao normal, minha moral sumisse, não tivesse nem aí. Pra muitos seria o Souza, um grande pedido a mídia, modo que daí lá se fosse o que se comenta por fora. Flamengo penta por fora, referente à minha popularidade, que se aguenta por fúria de momentos eternos, segundo terceiros que nem tava em tais momentos. Distintos atos de coragem do humilde sem cintos, inseguranças pra Kevin, quem der distintos aos tantos que mais ou menos os cintos. Sente-se, o sagre servido cria 10 minutos passados, assim como dos flows e meu show, dos antigos hoes. Shows, a parte fada do Biraco, meu parceiro Jamaica X. Desculpa se eu disse X no freestyle, é freestyle. Rima de sentido algum pra maioria despreocupada. Os próximos passos de meus espaços, posse, exposição seguida. Sagrado amor e respeito à vida. Bom ouvinte de rap, disse a minha rima. Vou encontrá-la, rima boa no rap nacional. Você tá sumida. Thank you.